Vai, ataca logo com essa porra de jagunço. Daqui a pouco, casa de bicho, valeu. Tá com pressa? Não. Ah, então relaxa e goza. Mais conhecido como cabeça. Já preciso de tocaia, vai te dar uma facada. Já preciso de tocaia, amor. Thank you. você. E no grave tem que acontecer. E ele vai fazer Carlito GP. E ele vai fazer Carlito GP, baixista, puta que pariu. Rivera, cadê você?